Era quase um reflexo. Com o passar dos anos, ele tinha adquirido a habilidade de observar e acumular informação sem dar a impressão de estar agindo assim. Talvez fosse por não confiar no homem, mas mesmo que confiasse, uma vez repórter, sempre repórter. Dava para ver que o escritório de Brummell pertencia à pessoa exigente, desde a escrivaninha muito polida, muito em ordem até os lápis, perfeitamente apontados. Ao longo da parede, onde os feios arquivos costumavam estar, via-se um lindo conjunto de estantes e armários de carvalho, com portas de vidro e ferragens de bronze. Puxa, você está melhorando de vida, hein, Alfie? Gracejou Marshall, olhando na direção das estantes. Gosta delas? Muito. O que são? Um belo substituto daqueles velhos arquivos. Servem para mostrar o que a gente consegue, se economizar os tostões. Eu detestava ter aqueles arquivos aqui dentro. Acho que um escritório deve ter um pouco de classe. Certo? Sim, é isso mesmo, claro. Nossa, você tem a sua própria copiadora. Sim, e estantes, mais lugar para guardar as coisas. É outro telefone. Telefone. Oh, que é aquele fio saindo da parede. Oh, aquilo é para a cafeteira elétrica. Mas de que mesmo estávamos falando? Sim, sim, o que aconteceu a Berenice. E Marshall continuou a narrativa. Ele tinha bastante prática em ler de cabeça para baixo, e enquanto continuava a falar, correu os olhos pela agenda na escrivaninha de Brummell. As tardes das terças-feiras se destacavam por estarem sempre em branco, embora não fosse esse o dia de folga do delegado. Uma terça-feira, contudo, tinha uma hora marcada, o RV. Alivar Young, às 14h. Oh, disse com naturalidade, vai fazer uma visita ao meu pastor amanhã. Percebeu imediatamente que havia ultrapassado os limites. Brummell demonstrou surpresa e irritação ao mesmo tempo. O delegado mostrou os dentes num sorriso forçado, e disse, oh, sim, Alivar Young é o seu pastor, não é? Vocês se conhecem? Não muito bem. Já nos encontramos algumas vezes, profissionalmente, acho eu. Mas você não frequenta outra igreja, aquela pequenina? Sim, a da comunidade de Ashton. Mas, continue, vamos ouvir o resto do que aconteceu. Marshall estava impressionado com a facilidade com que esse sujeito se perturbava, mas tentou não contestá-lo mais. Pelo menos, não por enquanto. Em vez disso, ele continuou a narrativa do ponto onde havia interrompido e arrematou-a com capricho, incluindo a ira da moça. Percebeu que Brummell havia descoberto alguns importantes papéis que precisava examinar, papéis que cobriram o calendário sobre a escrivaninha. Marshall perguntou, diga, quem foi esse tira cheio disse que não deixou Berenice se identificar? Um cara de fora, nem mesmo era do nosso pelotão local. Se Berenice nos puder dar o nome ou o número da insígnia, farei com que ele seja repreendido pelo seu comportamento. Veja, tivemos de trazer alguns auxiliares de Windsor a fim de reforçar as coisas durante o festival. Quanto ao pessoal daqui, nossos homens sabem muito bem quem é Berenice Kruger. Brummell proferiu a última sentença com um toque de ferocidade. Então, por que não é ela quem está sentada aqui ouvindo todas essas desculpas em vez de mim? Brummell inclinou-se para a frente com um ar bem sério. Achei que seria melhor falar com você, Marshall, em vez de fazê-la desfilar por este escritório, já um tanto estigmatizada. Suponho que você saiba por quantas aquela garota tem passado. Está bem, pensou Marshall, perguntarei. Estou há pouco tempo na cidade, Alfie. Ela não lhe contou? É, você adoraria fazê-lo. Saiu sem querer, e doeu. Brummell afundou-se de volta na cadeira e estudou o rosto de Marshall. Nesse exato momento, Marshall estava pensando que não se arrependia do que tinha dito. Estou aborrecido, caso você não tenha percebido. Brummell iniciou um novo parágrafo. Marshall, eu quis vê-lo hoje pessoalmente porque queria consertar esse negócio. Então, vamos ouvir o que você tem a dizer sobre Berenice. Brummell, é melhor você escolher com cuidado as palavras, pensou Marshall. Bem? Gaguejou Brummell, subitamente colocado em xeque. Achei que você poderia querer saber o que aconteceu caso você viesse a achar a informação útil ao lidar com ela. Sabe, Foi diversos meses antes de você assumir o jornal que ela veio a Ashton. Apenas poucas semanas antes da sua chegada, a irmã dela, que fazia faculdade, suicidou-se. Berenice veio a Ashton cheia de fúria vingativa, tentando solucionar o mistério em torno da morte da irmã, mas, todos nós sabíamos que era apenas uma dessas coisas que acontecem, para as quais nunca haverá explicação. Marshall nada disse por espaço significativo de tempo. Eu não sabia disso. A voz de Brummell era baixa e pesarosa, ao dizer, ela tinha certeza de que havia algum tipo de sujeira envolvida. Foi uma investigação bem agressiva a que ela conduziu. Bem, ela tem mesmo o faro de repórter. Ter, isso ela tem. Mas veja, Marshall, a prisão, foi um engano humilhante, para falar a verdade. Realmente não achei que ela desejasse ver o interior deste prédio tão cedo. Compreende agora? Mas Marshall não estava certo de compreender. Nem mesmo estava certo de ter ouvido tudo o que fora dito. De repente, ele se sentiu muito fraco, e não conseguia descobrir aonde sua raiva fora parar tão depressa. E que dizer das suas suspeitas? Ele sabia que não acreditava em tudo que aquele sujeito estava dizendo, ou acreditava. Sabia que Brummell havia mentido a respeito de não estar no festival, mas havia mesmo. Ou será que não ouvi direito o que ele disse? Ou, onde é mesmo que estávamos? Vamos lá, Hogan, você não dormiu direito a noite passada. Marshall olhou bem nos olhos cinzentos e atentos de Brummell, e sentiu-se meio amortecido, como se estivesse sonhando. Marshall, disse Brummell, espero que compreenda. Agora você compreende, não é? Marshall precisou obrigar-se a pensar, e percebeu que era mais fácil se não olhasse diretamente nos olhos de Brummell por um momento. O HM. Era um começo idiota, mas era o máximo que conseguiu pôr para fora. E, sim, Alf, acho que percebo o que quer dizer. Suponho que agiu corretamente. Mas realmente quero acertar todo esse negócio, especialmente entre nós dois. Ora, não se preocupe. Não é assim tão importante. Mesmo enquanto estava dizendo isso, Marshall se perguntava se realmente havia dito essas palavras. Os grandes dentes de Brummell tornaram a surgir. Fico muito contente em ouvir isso, Marshall. Mas, olhe, você poderia pelo menos ligar para ela. Ela foi atingida de uma forma bem pessoal. Não acha? É o que farei, Marshall. Depois disso, Brummell inclinou-se para a frente com um sorriso estranho no rosto, as mãos fortemente entrelaçadas sobre a escrivaninha e os olhos cinzentos prendendo Marshall naquele mesmo olhar entorpecente, penetrante, estranhamente calmante. Marshall, falemos agora de você e do resto desta cidade. Sabe, estamos realmente contentes em tê-lo aqui para assumir o Clarim. Sabíamos que seu estilo refrescante de jornalismo seria bom para a comunidade. Vou ser franco em dizer que o último redator foi um tanto prejudicial ao ânimo da cidade, principalmente no fim. Marshall sentiu-se levado na onda dessa conversa, mas podia perceber que aí vinha algo. Brummell continuou, precisamos do seu tipo de classe, Marshall. Você dispõe de grande poder que pode exercer através da imprensa, e todos sabemos disso, mas é necessário o homem certo para manter esse poder direcionado no rumo certo, para o bem comum. Todos nós nos cargos públicos estamos aqui para servir aos melhores interesses da comunidade, da raça humana se pensarmos bem no assunto. Mas você também, Marshall. Você está aqui para o bem do povo, da mesma forma que o restante de nós. Brummell passou os dedos pelos cabelos, um gesto nervoso, e então perguntou, bem, entende o que estou dizendo? Não. Bem? Brummell tentou encontrar um novo ponto de partida. Acho que é como você disse, faz pouco tempo que chegou aqui. Será que é melhor eu ir diretamente ao assunto? Marshall deu de ombros como a dizer porque não e deixou Brummell continuar. Esta é uma cidade pequena, antes de tudo, o que significa que um problemazinho qualquer, mesmo entre um punhado de pessoas, vai atingir e preocupar quase todas as outras pessoas. E a gente não pode se esconder por trás do anonimato simplesmente porque ele não existe. Ora, o antigo redator não entendia isso e realmente causou alguns problemas que prejudicaram toda a população. Ele era um demagogo patológico. destruiu a fé que as pessoas tinham no governo local, nos funcionários públicos, umas nas outras, e, por fim, nele próprio. Foi algo que doeu. Foi uma ferida no nosso lado, e está demorando para todos nós nos recuperarmos. Completando, deixe-me dizer-lhe que, para sua informação, aquele homem finalmente teve de sair da cidade coberto de vergonha. Ele molestou uma menina de 12 anos. Tentei evitar a repercussão do caso tanto quanto possível. Mas nesta cidade fui realmente desajeitado, difícil. Fiz o que achei que causaria a menor aflição e dor à família e às pessoas em geral. Não levei a queixa judicial contra esse homem adiante, contanto que ele deixasse a Sten e nunca mais pusesse os pés aqui. Ele concordou com essa condição. Mas jamais me esquecerei do choque que causou, e duvido que a cidade tenha esquecido. É isso nos traz de volta a você, e nós, os servidores do público, e também aos membros desta comunidade. Uma das maiores razões pelas quais essa confusão com Berenice me deixa chateado é por realmente desejar um bom relacionamento entre este gabinete e o Clarim, entre mim e você, pessoalmente. Detestaria ver qualquer coisa estragar as coisas. Precisamos de união por aqui, camaradagem, um bom espírito de comunidade. Ele fez uma pausa de efeito. Marshall, gostaríamos de saber que você está do nosso lado e trabalhando em prol desse objetivo. Então veio a pausa e o olhar longo e cheio de expectativa. Era a vez de Marshall. Ele se remexeu um pouco na cadeira, organizando os pensamentos, sondando os sentimentos, quase evitando aqueles fixos olhos cinzentos. Talvez esse sujeito estivesse usando de franqueza, ou talvez esse pequeno discurso não passasse de uma astuta manobra diplomática visando afastá-lo de alguma coisa que Berenice, inadvertidamente, houvesse descoberto. Mas Marshall não conseguia pensar com coerência, nem mesmo sentir com coerência. Sua repórter tinha sido presa falsamente e jogada numa porcaria de cadeia para passar a noite, e ele já nem parecia se importar. Esse delegado de sorriso dentuço a estava fazendo passar por mentirosa, e Marshall estava consentindo. Vamos, Hogan, lembra-se do motivo que eu trouxe aqui. Mas ele se sentia tão cansado. Ficava a relembrar o motivo de ter se mudado para Ashton. Deveria ter sido uma mudança no estilo de vida dele e da família, um tempo para deixar de brigar e arranhar as intrigas da cidade grande e simplesmente procurar as histórias mais simples. Coisas como campanha de ajuntar jornal da turma da escola e gatos que subiam nas árvores e não conseguiam descer. Talvez fosse apenas a força do hábito depois de todos os anos passados no times que o levasse a pensar que tinha de submeter Brummel a um interrogatório,